cidade de David a luz brilhou. Maria deu à luz o filho do amor. Envolto em panos, numa manjedoura, glória ao Senhor, a paz se apura. Alegria em nossos corações, eis o Salvador que vem nos dar salvação. Louvamos a Ti, ó Rei dos Reis, glória a Deus, hoje e sempre, amém. Os pastores ouviram a voz do céu. Temais é a boa nova em nosso véu. Correndo a Belém, encontraram o Senhor, proclamando a todo seu grande amor. Alegria em nossos corações, eis o Salvador que vem nos dar salvação. Louvamos a Ti, ó Rei dos Reis, glória a Deus, hoje e sempre, amém. Simeão viu a luz, a salvação. Ana proclamou a redenção. Em cada coração Ele é o sinal, crescendo em graça, amor sem igual. Alegria em nossos corações, eis o Salvador que vem nos dar salvação. Louvamos a Ti, ó Rei dos Reis, glória a Deus. Português e worship. Acústica e Tora.